A maioria das pessoas que conversam de fato comigo hoje, elas reclamam muito dos psiquiatras de sua cidade, pois escutei de diversas pessoas a mesma coisa. Doutor, fui ao médico diversas vezes e sempre me passam uma medicação diferente. Nunca resolve meu problema. Estou cansado disso, já estou quase desistindo de lutar. Eu falo para você que eu escuto isso todo dia. Para ansiedade, insônia e depressão, muitos profissionais recomendam sempre os mesmos medicamentos. Fluoxetina, escitalopram, citalopram, diazepam, alprazolam, clonazepam e dentre muitos outros medicamentos. E cá entre nós, somos dois adultos. Eu sou um especialista que trabalha com isso há mais de 25 anos. Se você não é uma dessas pessoas, provavelmente você conhece alguém que usa pelo menos um desses medicamentos que citei acima há mais de 10 anos e nunca conseguiu melhorar. Você não concorda comigo que isso é muito estranho?